pois é, está bem movimentado aqui, Guilherme. Os carros agora estão ficando à frente da entrada do Parque Nacional. E aqui a gente vai escutar agora um pouco das palavras do Paulo Angeli ao vivo aqui para o Sindsurf. Hoje demonstra um pouco do que, assim, a frente que vocês, a expectativa de vocês. Esse protesto demonstra a nossa unidade, a unidade da cidade em torno de um propósito. Nós não vamos aceitar que uma instituição pública, como o Instituto Chico Mendes, tome decisões que priorizem, né, ou que ajudem um consórcio privado. Nós não vamos aceitar. Até porque, baseado em estudos técnicos que foram feitos pelo Conselho de Turismo, pelo Conselho do Parque, pelo Corpo Técnico do Instituto Chico Mendes, é que podemos trabalhar, sim, de forma ordenada, que há possibilidade que o serviço privativo seja ordenado. Então, essa movimentação é uma demonstração do que pode acontecer a partir do dia 30. A partir do dia 30, evidentemente, se não forem ouvidos as nossas reivindicações, né, se nós não formos ouvidos pelas autoridades, ou que elas nos expliquem o porquê dessa decisão, já que eles não têm amparo técnico nenhum, é evidente que as manifestações vão continuar. Ainda esse ano, ou a expectativa aí de 1º de janeiro fechar? Dia 30 de janeiro, dia 30 de dezembro, desculpa, dia 29, até o dia 29 nós estamos amparados pela portaria, e dia 30 de dezembro, se não chegarmos a um acordo com o Instituto Chico Mendes, nós vamos fechar a entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Acho que fale um pouco sobre a situação, tanto da onça, que foi o que causou tudo isso. Qual é a posição de vocês, Paulo? A onça tem que, o Instituto Chico Mendes tem que explicar o que foi a morte daquela onça, porque todos os veículos de turismo que entraram no parque naquele dia foram perichados pela Polícia Federal e nenhum veículo de turismo foi o causador daquele atropelamento. O Instituto Chico Mendes, como órgão gestor responsável pela fauna e pela flora do nosso Parque Nacional, tem que ser responsabilizado criminalmente. É, por que aquela onça, por que a quem atropelou, se é que realmente foi atropelada, por quem atropelou ainda não foi identificado. Quais são os próximos passos do setor do turismo de Foz do Iguaçu nos próximos, nesse mês ainda e até para o próximo ano? Nós temos uma reunião em Brasília no dia 29, nós temos uma reunião agora na terça-feira, nós temos uma reunião em Brasília com a ministra do Meio Ambiente, com a ministra Casa Civil, né, onde nós vamos apresentar nossas reivindicações, e evidente que esperamos que as nossas angústias sejam ouvidas e aceitas, porque senão no dia 30 nós fecharemos a entrada do Parque Nacional, e está muito claro. Falando um pouco de números, quantas pessoas são atingidas por essa paralisação? Temos aproximadamente 1.300 veículos de turismo, entre táxis e vans e ônibus, e 700 guias que serão afetados diretamente. Mas afeta toda a cadeia produtiva do turismo. Nós já temos grupos que cancelaram eventos em Foz do Iguaçu em função dessa insegurança de que eles possam entrar nas cataratas ou não. Então nós já estamos tendo prejuízo. E evidentemente que o europeu, aquele que tem oportunidade, que tem possibilidade e pode pagar um serviço privativo, ele vai buscar outras alternativas e não vai vir para Foz. Isso já está sendo sentido dentro da reserva da hotelaria também. A paralisação específica de hoje acabou, chegando aqui ao Parque Nacional, o que acontece? Agora nós estamos mostrando que realmente nós estamos dispostos a qualquer coisa. Né? Os trabalhadores não vão aceitar que seus direitos sejam tomados, seu direito à renda, né, o sustento da sua família, seja tomado dessa forma, né, de uma forma unilateral. Então, esse movimento é para mostrar, é uma pequena amostra do que pode acontecer a partir do dia 30. Certo, Paulo, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a CBN. Obrigado a você. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Fox.